táxi, 6251, 3 horas e 51 de autonomia, 154 a bordo, alternando galeão. Em frente, Índia, teu ponto de espera era 1-0, reporte pronto. Quando lá, é justinho 1-0, 1-1. Sente que pode falar, merda. Preciso. Torre 6251, ponto 0-0, pronto. 5-1, autorizado a linha decolada 1-0, vento. O vento tá de 1 centena com 4 mais. A linha decola, 6-1-0-2-4. 251, decolado agora, 47, controle em 20.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle de Xenai 6251, passando agora 1410, bom dia. Xenai 6251, bom dia, contato radar, submantém o nível 360 na saída da El. 360, na hora da El, 6251. Autoriza o plano de letra por 62 de como? Autorizado. Trata. Xenem 6251, o da presente foi Bridge. Bridge, obrigado, 6251. Baixa, né, 6251, no Centro Recife, no 251, no 3395. 251, no 3395, Baixa, né, 6251. Obrigado, bom dia. Bom dia.